peninsular eu permaneço, girando e voltando, mas diferente. Vai com uma brisa, profetizando a verdade, perfeição da sua plenitude variável, fazendo as vidas cessarem.